ossos, drogados diariamente, esperando um holocausto na qual certamente não escaparão. Misturados ao lixo e à podridão pertencerão crianças perdidas sem nenhum futuro, morando se abrigando debaixo de um viaduto. Com certeza não sabe o que é uma escola. Sai roubando o boizinho para poder cheirar cola na madrugada gelada. O frio é quase fatal pra quem se aquece somente com jornal. Mas pela falta de calor humano, essas meninas e esses meninos são colocados em segundo plano. Tiro como um caso banal, normal. E outro dia eu vejo estampado no jornal: chacina nas suas menores, exterminados. Brasil, esse é o seu retrato. Crime, crime, habita na mente dessas crianças, que tem nela a única esperança de comer um pão. Mas não adianta esperar que alguém lhe estende as mãos. Senhores e madame, olha com indiferença. Vê nem menor de uma verdadeira doença. A sociedade se mantém alheia. Povo do capital com a ignorância na veia. Acha que essas crianças de rua no sonho dia ter cada comida e sair dessa vida. Por entanto é excluído da sociedade. Pobres vítimas desse país covarde. Pobres vítimas desse país covarde. Chega mais, veja só isso. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Debaixo de um viaduto, um corpo caído. Paramos que passam lá apenas mais um bandido. Que certamente foram linchados por algumas pessoas, por eles roubados. Estão errados. É simplesmente uma pessoa que sofreu a consequência, o ódio da sociedade, sua violência. Garoto de rua, olhão inseguro, inconformado, atordoado, imaginando o futuro. Será que conseguirão um dia ser homens? Ou apenas mais corpos caídos, mortos de fome? Que sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, veja só isso. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. No fim do túnel eu vejo uma luz, da qual foge a sociedade como o diabo da cruz. Das soluções que poderiam ser aplicadas, mas todos preferem agir de maneira errada, discriminando e ignorando as pessoas à sua frente, que pede apenas o direito de ser gente nesse país que segue manipulado pela alta sociedade e políticos bem remunerados. Brasil, esse é o seu retrato. País de grande riqueza, com misérias por todos os lados. Olho para tudo isso e vejo que absurdo. Um país tão rico cercado pelos muros da ignorância e da desinformação, onde criança não tem direito à educação. E o governo nada faz, deixando para trás o futuro dessas crianças que são tratadas como animais marginais. Isso não se faz, não. Não se faz, não, não, não se faz, não. Com nossas crianças, não. Com nossas crianças, não. Com nossas crianças, não. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Relatamos a verdade, tente o bem ou mal. Assim somos nós, justiça negra radical. Seja bem-vindo. Esse aqui, sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso.